4 para Fortaleza. Ciente, informação TAMO, pronto para cobrar. Chama agora Recife 251 na Termo 3325. 51-3325. Alternativo, 1251 no 3325. Ok, obrigado, mano. Pela Alfa do Lula 9, decolando 1-0, primeiro curso da esquerda, saída Momo, transição próximo, transponder 5567, o controle 1-9, decimal preciso, voo 9084. Autorizado LS, estabilizar a chamatória em 118.612. Estabilizar a chamatória em 118.612. Torre Salvador, boa noite, Azul 4209, gente, estabilizado e elétrico, assim, né? Livre pouso, pista 10, Azul 4209, 150 graus, 089. Gente, livre pouso, 4209. Salvador é o 6747, estamos aqui no 5% da TAMO. Por favor. Ok, autorizado 360 para São Paulo, aeroporto de Guarulhos, circulando da 10, primeira curva direita na Arbor, transição elétrica, frente ao estação Zulu 21, 5577 no transponder com 1935, controle após o 6747L. Boa noite, destra 2000 pés, 1016. Azul, no solo, azul, 3, direito, 2 de março. Direito, 2 de março, solo, Salvador, boa noite, 142-0905. Alfa, reportante 2GS. 19. Bono 076, desce para 2 mil pés, via chegada à área, ajuste 1016. Via chegada à área, descendo para 2016, Bono 076. Vai dar vai naquela média de galeão. Área presente esquerda, bom por 3 minutos, limite radial, saldo, VOS, Santos Dumont, cruzando com Santa Cruz, agora 50 órbita, reduz. Você é maluco. Salvador, gol 9084, pronto para posição de estacionamento, posição 2. 9, adiante. Dael Leda Bridge. Pode ver que acionamento no 567, pode ser. Autorizado, autorizado, chame pronto para o táxi. Chora. Total 9907, desce para 3.000 pés, ajuste 1016, chegada bom. Você precisa fazer o pushback, são dois tráfegos a cauda. São dois tráfegos a cauda, prestes a iniciar o táxi, aguarde pro push. Né, 6313? Prossiga, pai. Eu tenho dois tráfegos a cauda. Aguarde pro post, previsão de 5 minutos. Ah, só. Nós estamos pronto para o post. Teria autorização para Guarulhos, nível 380. Ah, tá ok. Instante, eu pago a cópia. Um momentinho. Certo. Salvador, 19084, pronto para táxi PLB 119, Altena Recife, 3 horas e 30 de autonomia. Para boa. 19084, pronto para táxi. Liga até o ponto de espera da 10, voo 9084. Até o ponto de espera da 10, voo 9084. Autorizado decolar, 170 graus, 07 nós. O tráfego que está na final ainda está a 2 milhas e meia de Simbra. É, planear e decolar, igual 9084. 8.6, 3, 305. Gol 1076, autorizado LS, eu posso estabilizar. 1076, vou estar estabilizado LS. Motor 3305. 3305, cheque trem, aguarde autorização de pouso. Trem baixou e travou, aguardando, 3305. Oceaner 6313, Guarulhos, 360 autorizado, Pesolu 21, Fabem, direto Cubo. Decola da 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 19 decimal 35, transponda 5052. Autorizado Guarulhos 380, posição 360, Pesolu 21, Fabem, Cubo. Arbor, a saída, Elefa, transição, 1935 ao controle, 5052 no transponder, chama 6313. Correto, chama pronto para acionar. Tomarelo. Para o táxi, 6747 da web, temos 164 a bordo com 3 horas e 55, alternando com fins. Com fins, 64 a bordo, autonomia? Temos 3 horas e 55. Libertar, ponto de espera 1-0, web 6747. 5-0, 6747.